Panorama Agrícola para 24 de julho de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, no ar para você o Panorama Agrícola desta quarta-feira de lua cheia, 24 de julho. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: a uma mulher não se deve golpear nem com uma flor. No Panorama Agrícola desta quarta-feira você confere programa Leite Legal, Expo Concórdia e uma viagem por Balneário Barra do Sul. Uma dica que pode mudar o seu dia. Não faça queimadas, principalmente sob linhas de transmissão, segundo informações da Celesc. E nunca use equipamentos elétricos em locais com água ou umidade, nem com as mãos ou pés molhados. O risco de choque é grande. É hora das notícias. Estão abertas inscrições para o curso geral de propriedade intelectual à distância. O treinamento é gratuito via internet entre 19 de agosto e 6 de outubro, com 75 horas de aula. Esse curso faz parte do acordo de cooperação entre o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e a Secretaria de Estado em Santa Catarina do Desenvolvimento Econômico Sustentável. O objetivo é apresentar ao público em geral o aprendizado de diversos temas relativos à propriedade intelectual, como proteção de novas variedades vegetais, cultivares, indicações geográficas, patentes, marcas e informação tecnológica. A capacitação é realizada pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual em parceria com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. E depois do curso, são realizadas provas para a obtenção do certificado. O programa Leite Legal, produção de qualidade, está sendo implantado aqui em Santa Catarina numa parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, com o SEBRAE. Em Santa Catarina serão 400 turmas e 6 mil vagas em 2 anos. Os primeiros cursos Leite Legal já aconteceram em Monte Carlo na semana passada. Em Erval Velho, o programa Leite Legal está acontecendo nesta semana. Na próxima, o treinamento ocorre em Ibicaré. A ideia da capacitação é padronizar a produção de leite de acordo com a Instrução Normativa 62 do Ministério da Agricultura. O programa tem conteúdos de estrutura e fisiologia da glândula mamária, mastite, diagnóstico, tratamento e controle, obtenção higiênica do leite e manejo de ordenha, também qualidade da água e detalhes da Instrução Normativa 62. Além de higienização e limpeza de equipamentos e instalações, armazenamento e resfriamento do leite, preservação ambiental e segurança no trabalho. Este é o programa Leite Legal, produção de qualidade. Nós também estamos informando para você a Expo Concórdia, Expo Feira da Indústria, do Comércio e de Serviços no Parque de Exposições de Concórdia. No domingo houve a FENAL, a Festa Nacional do Leitão Assado. E esta semana ocorrem diversas atrações, como o Seminário Regional de Aquicultura e Pesca, realizado na terça, 23 de julho, e hoje, 24 de julho, além da Mostra da Agricultura Familiar, há também um seminário sobre aquecimento global. No sábado, além da Mostra da Agricultura Familiar, acontece o leilão de suínos. Há uma exposição de suínos com 60 animais até o sábado, 27 de julho, quando ocorre, então, o leilão de suínos na Expo Concórdia. Essa exposição vai até o dia 29 de julho, uma segunda-feira, que é feriado municipal em Concórdia. No domingo 28, além da Mostra da Agricultura Familiar, há também uma prova de marcha de cavalos na Expo Concórdia. Na Expo Concórdia também, Embrapa Suínos e Aves demonstra produção de algumas de suas tecnologias, xaxim agroecológico, secador de frutas e produtos como queijo de cabra, biscoito de soja, cajuzinhos enriquecidos, sucos e cidras. E na sexta, 26 de julho, a Embrapa lança o livro Suinocultura no Alto Uruguai Catarinense, uma década de avanços ambientais. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Quadro Viajando por Santa Catarina de hoje, recebemos Silvano Breda, engenheiro agrônomo e extensionista, que esteve recentemente em Balneário Barra do Sul. É a Veneza brasileira ou catarinense, Balneário Barra do Sul, Silvano? É, lembra aquela, essa famosa cidade italiana, porque lá eu tive a oportunidade de andar de barco por alguns diversos canais por dentro da cidade. Muito impressionante. O forte da cidade é a pesca artesanal, também o turismo? A história é bem interessante, porque é um município que se emancipou há pouco, de Araquari, e ele começou com uma vila de pescadores, ao lado do uma comunidade de pescadores artesanais, ao longo do canal do Linguado, um canal famoso, que separa da ilha de São Francisco do Sul e bem na barra que dá acesso, assim, onde deságua no Oceano Atlântico, né? E essa comunidade foi se criando uma vila ao redor. E pelas belezas do lugar e a tranquilidade, as praias, a barra ali, a saída no mar, foi atraindo mais pessoas, foi crescendo, se transformou numa cidade. E hoje, se emancipou de Araquari, é o município, a base da economia é a pesca artesanal familiar e com um turismo crescente. Silvano Breda, você que esteve em Balneário Barra do Sul, muitos personagens ligados à pesca. Você falou em canal do Linguado, então quer dizer que além da tainha tem linguado também? Isso, esse é o nome do canal, mas obviamente se refere ao famoso peixe, né, o linguado. Mas eles, a pesca artesanal, ela tem a safra da tainha, mas eles pescam, tem a da corvina, tem a da anchova, né? Eles fazem a pesca do camarão, pesca de arrasto, enfim, todas aquelas atividades próprias de uma comunidade de pescadores artesanais, que é a base da economia do município, né? E como é uma região de baixada, de mangues, esse canal, ele também tem muitos canais secundários. E uma coisa interessante, como a cidade ela se desenvolveu ao redor dessa comunidade, hoje na praça principal e a avenida principal, que é ao longo do canal, então ali tu chega na praça, tu vê pescadores consertando tarrafa, entralhando rede. Então é uma coisa assim atípica, né? Vamos dizer, única. É bem interessante toda essa atividade da cidade, junto ali, misturado com as atividades dos pescadores artesanais. Como falamos, há sempre muitos belos personagens ligados à pesca. Alguém que tenha lhe chamado a atenção, que tenha rendido uma boa história, uma boa entrevista? Sim, nós entrevistamos diversos pescadores, eles contando o dia a dia deles, como são os tipos de pesca, e inclusive saímos com um deles pelo canal afora, para o mar aberto, acompanhar um cerco de tainha, eles chamam de caça de malha, né? Então acompanhamos todo o dia a dia, ficamos 2 dias lá, né? Para conhecer aquilo lá, e fizemos uma reportagem, né, que vai ao ar nos programas de TV da IPAGRE, né? E o trabalho da IPAGRE lá, Mauro, que eu achei interessante, porque esses pescadores agora estão sendo capacitados, treinados, estão tendo projetos para financiamento de embarcações e tralhas, né, que são as redes, o equipamento que eles usam para a pesca, e principalmente na capacitação para agregação de valor ao produto. Como as famílias, onde as mulheres, eles podem salgar o peixe, eles podem filetear, eles podem descascar o camarão, e assim eles ganham a mais, um pouco a mais do que isso, do que simplesmente vender o peixe para atravessadores, né? E além disso, as mulheres, elas têm, ao longo do canal, tem uma série de bancas, onde então uma parte do que a família, o pescador pesca, elas vendem ali, fileteiam e tal, para agregar valor, ou salgo, ou limpo, ou descasca o camarão. E o restante, então, eles vendem para o comércio, para as peixarias maiores, né, e que inclusive levam para fora do município. Silvano Breda, além da pesca e do turismo, por que Balneário Barra do Sul também é conhecida como capital da construção naval? É, exatamente, porque o dia a dia dos pescadores, quando eles não estão pescando, eles estão ali consertando as redes, os barcos, eles têm que ter conhecimento de carpintaria, de limpeza dos cascos, de pintura, são tintas especiais, né? E a própria construção, inclusive eles usam lá muito a canoa de um pau só, né? Que aquelas antigas, famosas, né? Então, por isso tudo, porque lá é muito executada essa tarefa, lá eles mesmos, ali não existem grandes estaleiros, né? Então, eles acabaram sendo denominados, ganhando esse título, né? De capital catarinense da construção naval. Construção naval mais artesanal, então. Mais artesanal. Correto. Conversamos com o Silvano Breda e você, nosso ouvinte, viajou com o Silvano Breda até Balneário Barra do Sul, a Veneza de Santa Catarina. Muito obrigado, Silvano, pelas suas informações. Obrigado também, Mauro. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.